Bahia tem, tem, tem, tem. Na Bahia tem morena, coco de vintém. Na Bahia tem, já mandei comprar máquina de costura, ó, morena, ferro de engomar. Bahia tem, tem, tem, tem. Na Bahia tem morena, coco de vintém. Na Bahia tem, já mandei buscar boneca de ouro, morena, fole de sopa.